8. Para o táxi do Web 585, bem acionado, com 77 a bordo, 2 horas e 42, alterna Fortaleza. 777 a bordo, altímetro no 009, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1985, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 1895009, obrigado, 585 trabalho. Fala, Salvador, boa tarde, eu chamo a 6314 na Alfa. 6314, táxi via Alfa, repartindo da Juliette. Alfa, reportando para a Juliette, eu chamo a 6314. Título azul, quadro 1, 3 para cópia, informação, valeu. Aguarde número 2 para cópia. Saída prevista do inglês? Da Eule da Bride. 7 Olifox, cotejamento correto, informa pessoas a bordo. Gente, altímetro no 009, para o acionamento, chame torre 1895, bom voo. Salvador, o gol no 649, no gate 02, autorização Ilha Alta. Ciente, informação Romeu. Informa o nível pretendido no 649. 220. Saída prevista da Euleda Ilhéus, aguarde cópia. Da Euleda Ilhéus. Está Juliette, acionada 315. Táxi via Juliette, portão 5. Portão 5, acionada 314. Salvador, voe para Bonf, desça para 5.000, ajustado no 009, chegada Bonf, pista 10, 1807. 5.856 da Web, ponte que era 10, pronto. Webjet 5.856, autorizado a decolar, pista 1.0, vento 1.00 graus, 1.1 nosso. Autorizado, aliás, decolar, pista 1.0, 5.856, Web. Prossiga. O Quebec Serra, chame a torre, 1-1-8. Trip, o controle está te recebendo. Patão Kilo, Quebec Serra, ainda no avistado, chame de base para final pela direita, pistão no 7, ajuste no 0-1-0-9. Vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Um, dois, meia, oito, cinco. 1260, 1288, 13325, 1251, Carlinho. O trip controle passou que as frequências em uso são 2545, 2685, 260, 288, 2325 e 251. Jet 5856, decolou o zona 5, chame controle, 120 decimal 8. 208, voa 5856. Quilo Quebec Serra, em curte, chame na curta, final, pistão no 7. Encontrando Quebec Serra. Curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 5107, coteja. UK, Zipar. Web 5856, controle, contato radar. Azul 4462, Duna localizador em aproximação. Reduza, cheque o trem, chame torre 1-1-8-9-5. Reduz, chama torre, confirma a sequência, por favor. 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, 4462, obrigado. 1-2-0-8, controle, 5-0-7, transponder, o chaneamento 337. Cotejamento correto, chame para pushback, sonamento. Para. Chame passando Sindra, informa o tráfego, Bravo November 2, Papá, final de 2 milhas para cabeceira 1-7. Paciente, chama assim, número 4462. Tio no 009, pista 10. Verificar com o controle, se podemos alterar, aguarde. 413, autorizado Campinas, nível 340, via Persolu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5105, coteja. O 413 azul, autorizado Campinas, nível 340, rota conforme plano, saída da Euleda Bridge. Transponder 5105, controle 208. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Na conta pronta, azul 41, não acredito. Web 5856, avô e jamo. Chamo, 5856, obrigado. Azul 4462, pista livre, autorizado pouso, 1900 graus, 139. Autorizado pouso na 1900, 4462. Sapatão, Kilo, Quebec Serra, no solo 17, libere a direita para Aerostar. Acione 2424, prossiga visual, chame de através de Vera Cruz, ajuste no 009. Está autorizado, informe passando 2.500 pés, ajuste no 009. Quente, 2.500, Lima. Centro, para passar o seu nível, já temos aqui o plano atualizado. Pronto para a cópia? Pronto, você. Autorizado, Ilhéus, nível 220, via Golf 677. Saída da Euleda Ilhéus. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5065, coteja. 1000. Tem restrição 2000, 1807. Direito. Controle 120, decimal 8, guarda 5065, pro 64. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Tango, prossiga. Informa o pátio que se encontra. Meia, chame Recife, 12545. 25455. O Foxtrot, após solo 121, decimal 9, azul 4462. Foxtrot 219, 4462, obrigado. Paulo Salvador, boa tarde, azul 4462, livrou na Fox Trot. 4462, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Via Alfa, repartente da Juliette, 4462. Zona 20, que é o da rotatória, nós vamos ver aqui mais. November Yankee Mike, chame final normal para toque remetido. Chama na final, para toque remetido no 7, November Yankee Mike. Gente, frequência livre. Estado Belo Horizonte, nível 380, via Upper Zulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 17, curva direita, controle 120, decimal 8, funciona 5055. contato radar, está agora 12 milhas para a Mari, autorizado chegada a Mari, quando pronto, descer para 2000, voando 009. Confirma, 62. Confirma, pessoas a bordo. Não, e ali, autorizado, LS, gol 907. Decimal 95, bom gol. Quebec acionamento, gol no 649, 502. Aguarde no 649. Guarda. 4462, taxi via Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, 4462. Tarde, desça para 8000, ajuste no 009. Afirmativo, autorizado, chegada bom. Aguarde, November Yankee Mike, TGL em Valença. Afirmo. Prossiga pelo corredor Axé, chame o controle Salvador em 120.8. November Yankee Mike. Corredor Axé, o controle 1208, November Yankee Mike. Voo no 807. Avistado, 110 graus, 129. Arremetendo o gol no 807. Ciente. Arremeta conforme a carta, aguarde transferência. Pet conforme a carta, transferência. Gol no 807. Gol no 807 seria a condição da arremetida, o motivo? É um pouco alto na rampa. Ciente, chame o controle em 120.8 até o regresso. 18.8 para regresso, gol no 807. Não, frequência do controle 120.8. Controle Salvador, gol no 807, arremeteu da 10. Mantendo 2.000. Ciente, suba para 5.000 e mantendo. 5.000 e mantém, 807. 2 horas e 16. 21.01 a bordo, altímetro no 009, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 1.95, bom voo. Índia Alfa, 295, meia passada. 3.217, está passando 1.0.000, velocidade 2.10. 3.107. Tapatango, Tango, Alfa Tango. Autorizado táxi, chame para ingresso, Tango, Alfa Tango. Número 4, para aproximar. Número 4. 2.9. Curva à direita, corredor Axé, chame o controle em 120.8 até o regresso. Direita na Axé, 208, grato, linda que eu vou. Pulseira 2000, início de vetoração para o sequenciamento. Direita, proa 235, ao estabilizar na proa, descer para 2000, está limitado pelo localizador. Pulseira 2000. Gente, direita 235, limitado pelo localizador. Controle, bom dia, papá, boa tarde, no Papango Lima, aqui o Zulu. Lima Aquino Zulu, prossiga visual litoral na escuta. Ah, nos corredores, no meu pé, o Lima Aquino Zulu. Gol no 807, esquerda proa 330. Esquerda 330, 807. Afirmativo, se não se receber instruções desse controle até a distância de 15 milhas, voe para Simbra e entre em espera. Ok, caso de falha, 15 milhas, proa de Simbra e espera, 1807. Salvador, boa tarde, trip 5627, parte 3, informação Romeu 170, Aracaju. Boa tarde, 5627, temos um 190 pré-aprovado, aceito? Aceito. Tá autorizado Aracaju, nível 190, via Golf 677, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120.8, aciona 5127, coteja. 7. Vento 100 graus, 129, ajuste no 009. Camarada de base para final do 17, leste, vento já. 5627. Protejamento correto, chama para pushback, sonamento. Foro 396, controle, autorizado, chegada a mar e desça para 2000, ajuste no 009. 1009, ajuste. A 3217, descida agora até 3000 pés. 3.000, 3.207. Silêncio, Alfa Romeo Juliette Vitor Charlie. Tráfego ainda não avistado. Pista livre, 110 graus, 139. Livre, pousa no 7 para estar com o trem embaixo travado. Juliette Vitor Charlie. Avistado agora. Juliette Vitor Charlie, avistado. E aí? O Kilo Serra Lima interceptando o localizador. Kilo Serra Lima, Passaduna, 4 milhas fora o externo, cheque o trem, chame a torre, 11895. 1895. Serra 2000, esquerda 130 para o localizador, chame estabilizado. Tem esquerda 130, reportará. Vetoração, curva à direita, proa 230, ao estabilizar na proa, descer para 2000, está limitado pelo localizador. Na Lima, chame final normal, cheque o trem para pouso na pista 10. O Quino de Serra Lima tem intenção de pouso a partir da, do externo para 107. Se ajuste então para a final da 107, mudança de regras de instrumentos para visual 32, ajuste no 009. Chame de base para a final. Positivo, chamará na base para a final da 107 o Quino de Serra Lima. Sequência livre novamente. Para ela está, Kilo Serra Lima. esquerda proa 230, tem como limite agora o localizador. Esquerda 230, limite do localizador, 807. Localizador em aproximação para Pouso, 6 milhas fora externo, cheque o trem, torre 11895. Cheque da 3217-2295. Nave 2000, final de 4 milhas. Cheque, pista livre, 100 grau 099. Trem baixo travado. Embaixo travado. Pista livre, continuando a aproximação, tráfego não avistado. 2000. Papatango, Tango, Alfa Tango, decolou os 38, chame o controle em 120, decima 8. 208, obrigado. Força aérea 2000, autorizado pouso, 130 graus, 119, tráfego avistado. 2000. 93 para o TAC, temos POB 124, Alcântara Ribeirão Preto, 4 horas e 10. Salvador, muito boa tarde. O Papatango Tango, Alfatango, decola da 17, cumprindo o perfil da EL na sua escuta. Salvo Alfatango, controle, contato radar, suba sem restrições. Sem restrição, 380, Alfatango. 1807, esquerda 140 para o localizador, livre LS, aguarde transferência. Esquerda 140, aguarde transferência, 1807. Quilo Zulu, frequência livre. Yeah.